santo amor. Ele alegra os olhos de Deus e tem chegado ao trono dos céus. Me calar, milhares pra Jesus eu vou ganhar, não é meu cantar. Canto, não vou parar. Canto, vou sempre cantar, não é meu cantar. Canto, não vou parar. Canto, vou sempre cantar. Este canto.